Salvador, Golf, Uniforme Mike, Informa Tony, Rock, na posição de número 8. Gente. Libera a velocidade em gelo, parou 3, processo. Que é a liberdade de som da velocidade, então 3, 5, 1, 7. O 1961 não tá livre, chama táxi. Sete para 2000 pés, ajuste altimetro 9003, informe estabilização do procedimento. 2000, 9003, reportagem estabilizada, 3, 5, 9. Pela 625, desce, mantenha 4000 pés. Afirma, ajuste altimetro 9013. O 9916, sem identificação, via chegada BOF, desce, mantém 050, ajuste, altímetro 1, em Salvador, 10013. E para o sequência, BIP 13, desce, via BOF, do 9916. Golden 961, autorizado táxi até o ponto de espera da Pistana 0, via Pátio 1 e Táxi Índia, no ponto de espera Torre, no 8, decimal 95, QNH 1013, confirme POB novamente. Dota 357. 597. Complete 9 procedimentos, uma agora torre na frequência 118, décimo 95. 295, obrigado, até daqui a pouco. Bom dia, tá 3597, LS, a sua resposta. 3597, bom dia, autorizado ponto piscina 0 vento 1 0 grau 0 9 9. Repouso, tá 3597. Autorizado, Xanema 225, iniciando a redução para 229. Direto Duna, reduzindo para 2209, Xanema 225. É 1 após o ponto 0 na visão final, autorizado alinhar e manter tudo no zero. Após o ponto 0 na área. 225 autorizado, X-ray. Afirma autorizado e palma estabilizado. Palma estabilizado, CNM 225. Quando eu sei que são os dois anos, nível direito, chama só em 1 ou 2 anos, decimal 1. 1, 2, 1, 1, 3, 5, 7. Paulo, 3, 5, 7, livrou na escola. 4357, autorizado táxi via taxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 3557. Pode prosseguir, via? Afirmo, Gol 9916, desce para 2000 pés, e pode estabilizar o sinal de procedimento ali, essa sua pista no zero. Para estabilizar, Gol 9916. 119, desce para 8, a frequência do controle. 198, grato, tenha um bom dia. Completo sinal, chame turno, 118, desce para 95. 118, 95, CNM225. Bom dia, Gol 9611, Gol 11, escuta. Bom dia, CNM 225, final da 10. O CNM 225, autorizado pouso pista 10, verso 1190 graus 102, QNH 10013. Autorizado pouso 10, pista 0013, CNM 225. Direto Leda para o Gol 9601. Autorizado, Gol 1961, no voo Leda. Ok, obrigado. 040 para confirmação daqui, a segurança da aviação Maracom, 20 de voo 3L. Prepara a saída Arbor e aguarde a cópia. Aguardo então, 404. Capa vista, 99 no meio. Certo, completo final, 99 no meio, agora por 118, decimal 95. Cuidado aqui, 99 no meio. Fala, bom dia, 99 no meio. Cima até 050, ajuste, altimetro 9013. Cena 6225, solo 127, livre direito, chama só 1121, decimal 1. Chama 1121, cena 6225. Cena 9996, autorizado pouso 90, vento 110 graus, 089. E o posto de estratégia com 9996. Disposição 06. Ativão, sugeriente 06, cena 6225. Azul 4040, pronto, cópia. Pronto, cópia, 4040. Azul 4040, autorizado com fins, nível 360, saída Arbor, Elefa, após segue direto Tozop, após segue conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, após a decolagem em primeira curva direita, aciona 5432, controle 119, decimal 8. 360 autorizado, saída Arbor, Elefa, após direto do Zop, 5432198, azul 4040. Azul 4040, correto, chama pronto. Olá. Um 9 1 6 solo 3 0 livre direito, chama sala 1 2 1 2 1 1 2 1 1 dia, Gol 199916, negão. Gol 9916, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, Gol 9916. 51, na perna, 1-3-3-2-5. 5-9-3-3, oceano educação, via chegada Mari, décima 3-0-5-0. Ajuste altímetro 1-0-1-3. Prossiga. Alfa Juliette, tem o portão? 09. 09, obrigado. Flamengo azul, 4-0-4-0. Do 4-0-4-0, só confirmar o 0-7-3. Afirmo. Tá livre, chama o táxi. Isso, segue o ataque, 4-0-4-0. Foi Duna, será o 9970, desce para 2010, encontro estabilizado. Grau 9970, desce para 2000 pés, autorizado o final do procedimento LSX-8, ajuste 1013, aposta estabilizada. 2010, 13, como está ligado? Voo 9093, essa é uma identificação, voo da Lagoinha, você vai interceptar a Chora Bonf, desce para 4 mil pés, o ajuste 1013. 4040, alternando Campinas, 3019, que é vindo repetir. Azul 4040, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pachone Taxi Índia, no ponto de espera Torre 98, decimal 95, QNH 1013. 2013, via Pachone até o ponto de espera da 10 98, Pachone Taxi Azul 4040. Azul, 4040, tá com o ponto de carregão, 0 pronto. O 0440 com estranho de linha e decola separada. A linha e decola separada, 4040. Azul, 4040, autorizado a linha e decola 1001, 10 grau 07. Autorizado 10 sem parada, sim, o 4040. Oi, Salvador, será 9970, bom dia. General 9970, continua a aproximação, a aproximação externa e como Embraer 190, alinhando para a decolagem 90. É, maravilha. Descendo para 2000, a reposta era estabilizada. 970, autorizado pouso 10, vento 1, 10 graus 078. Pouso 10, 970. Azul 4040 de Pouso 42, chama controle 1, 20 de Pouso 8, bom voo. 208, azul 4040, obrigado. Quatro zero quatro zero, na escuta. Patrulha Salvador, azul 4040, bom dia. Azul 4040, contato radar na decolagem, suba via sai da Arbor para nível de voo 360. 360 via Arbor, azul 4040. Viveram 9970, solo 44, livre direito, chama solo em 121 de solo. Direito do estudo, boa. Será 9970, táxi via Alfa Kilo 535, Romeu, a posição. Alfa Kilo 535, Romeu, será 9970. Salvador Rio, 5973. Motor 118, decimal 95. Ok. Salvador Rio, 5973. Rio 5973, bom dia, QNH 1013, autorizado pouso 10, vento 110 graus 079. Bom dia. Vai contar aí pra cima, trabalho. Rio 5973, copiou a autorização de pouso. Afirmativo, está com 3% travado. Gente. controle, azul 40, vai pro zero. Sim, 4040. Direto azul, voar direto pro Edmoto ou o Tosoto. LF inicialmente 4040. LF, azul 4040. E 4040, chame centro Recife na frequência 1260, terminal 288. 260-288, obrigado, bom dia. 4047. Bom dia. Luna 093, desce para 2010, autorizado sinal para 6 metros, reposto com estabilizada. 2000, chama estabilizada, X-ray, gol 093. Bom dia, o TAN 3963, informação Índia. 3153, informação Índia, confere a guarda no copo, prepara a saída da El. Da El, guardando. Alfa 73, Solo 48, taxi via Alfa Kilo 437, a posição. Autorizado, taxi, Alfa, confirma a posição. 7-1. Alfa Kilo 43, posição 07. Alfa Kilo, posição 07. Divana 53, confia? Confia. Autorizado Galeão, nível 360, decola 1-0 com primeira curva direita na saída da El, Leda e Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Responder 5436, controle 120 decimal 8. Autorizado Galeão, cola 1-0, curva direita da El, Leda, Irume, rota no plano de voo. 5436, transponder 1208, controle da 3153104. 3153, confirma somente o nível confiado? 360, confere. Afirma, 3153, protegimento correto, reporte pronto para puxar estacionamento 104. Quadrada 3153. 975, acione a identificação via chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 9063. Via 5975, autorizada para o GTAP. 093, bom dia, QNH-113, autorizado o pouso 10, vento 110 graus, 07. Quem é que deu o pouso 13 do 093? Direito, 211, vamos 093. Vamos 093, será que você pode ficar? 1093, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 7, 1093. Salvador, bom dia, oceano 6225, paciente da Índia, autorização de tráfego Brasília. Oceano 6225, prepare-se da Arbor e aguarde a cópia. Prepare-se. para Arbor, aguardando cópia, CNME 225. Gol 9980, chame na frequência 1998. Gol 9980, chame na frequência 1198. Gol 9980, acione identificação, via chegada BF, deixa para 4 mil pés, ajuste na 013. Gol 9980, voe BF. Gol 975, desça para 2 mil pés, o ajuste 1013, autorizado final do procedimento, reporte constabilizado. Ok, 2.085. Bom dia, 135, 17, informação Índia, posição 2, ponto 4 da Brasília. No 7, prepare sair da Arbor, número 2, cópia. Arbor, no 7, 35, 7. 975, completo final do procedimento ILS Activation, 1218, 295. Bom dia. Cinco, bom dia, autorizado pouso pista 10, vento 1, 10 4 tá livre, chama táxi. Livre, chama táxi, está 3153. Estaciona 6225, pronto, cópia. Pronto, qual estaciona 6225? Estaciona 6225, autorizado Brasília, via Tuzulo 17, nível 380. Saída Arbor, transição Elefa, decola da pista 10, fazer decolagem curva direita. Aciona 5452, controle 119.8. Autorizando Brasília, nível 380, decola da 10 com a primeira curva direita na Arbor Elefa, via Upper Zulu 17, transponder 5452 e o controle 119.8, Oceania 6225. Oceania 6225, cotejamento correto, chama pronto, portal 62. Semana, Oceania 6225. A 3597, pronto, cópia. Pronto, cópia, 597. Da 3597, autorizado Brasília, via Zulu 17, nível 360, saída Arbor, transição Elefa, decolada pista 10, fazer decolagem curva direita, aciona 5435, controle 119.8. 360, autorizado para Brasília, para Zulu 17, decola da 10 com curva direita no perfil da Arbor Elefa, 5435, transponde o controle 1798, da 3597. Tá 3597, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, portão 2. Chamarei, você. Solo, bom dia, tá 3290, tá no portão 10, autorização para... Tá 3890, autorizado para Recife, via Utezulu 17, nível 330, saída Tuca, transição Caju, decola da pista 10, fazer decolagem curva esquerda, aciona 5447, controle 119.8. 330, conforme Utezulu 17, Tuca, Caju, 447.98. Na 3890, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Camarada, obrigado. 3597, portão 2, para o push, acionamento. Na 3597, aguarde o número 2 no seu turno. 517. Vai passar o Danilo? Salvador, é o artigo 427. Acelerar 9972, na temperatura chegada. 12, no só 1. Solo Salvador, muito bom dia. Rio 5975, livrou na sua estrutura. 5975, autorizado, táxi Alfa Kilo, posição é 6, Romeu no Pátio 3. Alfa Kilo 6, Romeu, Pátio 3, 5975, na rede. Táxi 3153, POB 079, Campinas, 3 horas e 30. 3153, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0, via Taxi Índia, no ponto de espera Torre, no 8, decimal 95, QNH 1013. Índia 1295, 1013, tá? 3153. Então, 3517, livre puxa, portão 02, chama táxi. Chama de táxi, 3517. Azul 4201, pronto, cópia. Pronto, cópia, eu passo a 27. Azul 4201, autorizado Campinas, via 210, Pubave, após segue conforme a rota do plano. Nível 320, saída da EL, Leda, Motiva, decola da pista no 0, após a decolagem primeira curva à direita. Aciona 5454, controle 119, decimal 8. Localizando Campinas, nível 320, decola da pista 10, da EL, Leda, Motiva, saída, primeira curva à direita. Após rota do plano, via Ampers do 110. Primeira curva à direita, aciona 5454, controle 19, 8, 4, 2, 0. Azul 4201, correto, chama pronto, suspeito, acionamento.